3090 ήταν αμυσκούτα. 3090 ήταν αμυσκούτα. Αμυσκούτα, εγώ να πει 2090. Só para confirmar se o subida é o Caracaju, tá ok? A minha mãe é o Caracaju. O 9280. Não, foi o TAM 3890 que eu tô querendo falar. Ah, bom. Agora o controle 1935, muito obrigado, bom dia. Tá ok? Tá daí, ó. 05, bom dia, contato radar na decolagem, só 360, saída da ela. 360, dá 1605. Controle Salvador, autoridade direta da Caju, do centro de Tecnobate. Aguarde coordenação, Tecnobate. Obrigado. Controle, mais tarde, cada gol. Autorizado Galeão, nível de voo 380, via autovoo 10. Subida da El, Leda. Bide, primeira curva à direita após a decolagem. 5573 é o código, 1935 é o controle. 3 para pushback acionamento. Via Patim de Alfa, ponto de espera, chame torre 1869280. Drip 55 no 4, Pro de Caju. Na Pro de Caju, muito obrigado. Estacionamento no 0153, tá? Aguarde 3, eu não sigo 3. Controle Salvador, muito bom dia, tá 3597, 2000 na Arbor. 3597, bom dia, contato radar, só 360, saída da Arbor. 360, tá 3597. 3153, puxa a no 1, chama pra iniciar táxi. 01, puxa a cena, chama táxi 3153. Gol 9282, alinhado, decolar, pistola 0, vento 140 graus com 08 nós. Autorizado, chefe, aí a gente tá. Gol no 605, chame Recife, 1251, alterna no 3325, bom voo. 1251, 1... qual que é o secundário? 133, decimal 25. 3325, muito obrigado, bom dia. Boa. Da 3517, Recife, 1260, alterna no 288, bom dia. 260, 288, da 3517, obrigado, bom dia. O Trip 5514, Recife 12545, alterno 1685, bom voo. Moderado, 12545, 1685, obrigado, bom dia. Controle Gol 9280. Bom dia, contato radar na decolagem, só 350, saída Puka Gol 9280. 350 Puka Gol 9280. Para o táxi 39 a bordo, 3 horas e 50, Campinas ao Brasil. Via Índia Alfa, ponto de espera, chame 286. de Alfa, 18,6 agora. Solo para o táxi, 338 nave 0, 72 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alterna Natal. Táxi autorizado via Patin de Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Patin de Alfa, quando pronto, torre de espera, 1 no noite de Valmeia, 338 nave 0. TAM 3153, autorizado alinhar, decolar, pista 1-0, vento 130 graus com 1-0 nós. Decola 1-0. Gol 9280, chama centro Recife, 125, decimal 45, onde eu convoco. 125, 45. TAM 3153, decolado aos 23, destino controle agora em 1.9, decimal 35, uma volta. Trulhão, TAM 3153, um bom dia, cruzando 1.600, da EL. 3153, bom dia, contato radar, só 380, saída da EL. 380, TAM 3153. Pode voar direto da EL, TAN 3153? Autorizado. Obrigado. O TAN 3153 vai decolar, pistão no zero, vento 140 graus, com 10 nós. 3, 2, 1, 0. Poderia coordenar pro de bridge pro TAN 3153? Confirme, 3153. Coordenação da pro de bridge, por gentileza. Aguarde. Guarda. TAN 3890, decolado 226, no controle 1.9, só 35, voo. Obrigado, bom serviço. Controle, bom dia, TAN 3890, passando 1600 pés para o nível 330, saída PUCA. 3890, bom dia, contato radar, só 330, saída PUCA. Para o 330, TAN 3890. 1.500 pés. Via corredores é posta através de Paris. Alfa, Vitor Juliette. Chame Recife, 125, décima 1. Bom dia, bom voo. 1251, obrigado, bom dia. India November Alpha Victor condition to Salvador. Hey, Veracruz after Interlagos. India November Alpha. China 6200, aciona a identificação dessa via, chegada a Mari para 2000 pés do Kenegão no 015. Pro de TAP, desça até o 050 até ETAP e após via para 2000 pés do China 6200. Chame o centro Recife em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 125, 45, alterna 126, 85, 3390, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Azul 4208, acione identificação, autorizado PROAD ITAP, desça para o nível 050, o QNH 1015. Quatro dois zero oito, acione identificação, autorizado pro ditap, desça para o nível 050, o QNH 1015. Negativo, é autorizado 050, azul 4208 na pro ditap. Terminal Alpha, traffic to Alpha Clock, 4 miles, semi-bound, maintain 1,500 feet, type Charlie 150. Alfa Vitor Juliette, proa da rotatória. Proa da rotatória, Alfa Vitor Juliette. M2-00, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Alfa Vitor Juliette, chame Torres, Salvador em 1 no 8 decimal 95. Chama Torres, em 1 no 8 decimal 95, Alfa Vitor Juliette. Prossiga na chamou, doutor? É, Vitor Juliette. Alto Vitor Juliette, puxa a aproximação, reporte para a ingressão final da 1-7. Eu tenho a aproximação, reporte para a ingressão final da 1-7, Alto Vitor Juliette. Alto Vitor Juliette, faça um check na quilometragem, clareza 1.